067-998-24-1877 999-01-2339 Avenida Manuel Peixoto 315, loja 1 e 2 em Ururaí, Pássaro Legal, local especializado no atendimento de aves certificadas e animais domesticados. Pássaro Legal, direção José Orlando Queiroz Borges, Avenida Doutor Nilo Peçanha 392, loja A, no Parque Santo Amaro. Externato Doce Mel, o jeito doce de educar. Em Ururaí, o Externato Doce Mel é o local certo para a instrução do seu filho, do maternal até o quinto ano do ensino fundamental. A direção é de Eduardo Barbosa. Opção 21, restaurante e self-service, referência em alimentação. Na rua 21 de abril, número 217, bem no centro da cidade. Grupo Comunitário Fraternidade, com o lema Só o Amor Constrói. Um trabalho social, comunitário e esportivo, voltado para o bem-estar e a recuperação do ser humano, o maior patrimônio criado por Deus. Programa Watson Tavares, porta aberta para a verdade. A atração de segunda a sexta-feira, das 11 às 13 horas, aqui na Rádio Absoluta. Você sabia que na RadMed o seu exame de mamografia é feito em equipamento existente nos melhores e mais avançados centros de tratamento médico do Brasil? Exemplo, hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, Instituto Nacional do Câncer, CDPI. Você sabia que na RadMed o seu exame de mamografia é sempre feito com tomossíntese mamária e que esse procedimento aumenta em 40% a capacidade de eficiência do exame na detecção do câncer de mama? Esse é um trabalho preventivo da RadMed, a verdadeira imagem dos seus exames. Rua Marechal Deodoro, número 150, ao lado do Jardim São Benedito, em Campos dos Goitacazes. Telefone 2737-6450. Repetindo, 2737-6450. RadMed. A visão é que nos dá a capacidade de enxergar tudo à nossa volta. E se você quer melhorar a sua qualidade de vida, conheça o Centro de Olhos de Campos, sua referência em oftalmologia. Consultas, exames complementares e cirurgias. Centro de Olhos de Campos, sua referência em oftalmologia. Rua 13 de Maio, 286, sala 212, no edifício Medical Center. Funcionando de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Atendendo também aos sábados, das 8 às 12 horas. Agende a sua consulta pelo telefone 2737-2350. Repetindo, 2737-2350. Centro de Olhos de Campos, sua referência em oftalmologia. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade. Pioneirismo, tradição e excelência em serviços laboratoriais desde 1942. Oferecendo a você exames de rotina e também exames especializados de hormônios, imunologia, hematologia e genética. O Laboratório Plínio Bacelar conta com os mais conceituados profissionais em análise clínica e uma ampla rede de unidades em Campos, São João da Barra, Quissamã, São Francisco, São Fidélis, Cardoso Moreira, Macaé e Rio das Ostras. Laboratório Plínio Bacelar, investindo sempre nas mais avançadas tecnologias. Padrão de qualidade atestado pelo certificado ISO 9001 e pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Plínio Bacelar, exames de rotina e especializados, com serviços de coleta em domicílio, consultórios e empresas para sua melhor comodidade. Saiba mais em nossa central, 22-2726-6000. Repetindo, 22-2726-6000. Laboratório Plínio Bacelar, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. Aos sábados, em Campos, na Rua José do Patrocínio, até o meio-dia. E na Avenida Princesa Isabel, 272. E na Avenida Pelinca, 87, até às 10 da manhã. E também aos sábados, em São Fidélis, até às 10 horas da manhã. Segunda a sexta, a partir de uma hora da tarde, programa Amigos pela Fé, com Nelinho e Marcos Alexandre. Orações, louvores e a sua participação. Amigos pela Fé, de segunda a sexta, de uma às três da tarde. Oferecimento, a Joia Nobre, Lacerda Sobrinho, Ninho das Águias e Shopping Avenida 28. Vai de Táxi X, é mais barato, é mais seguro e é de Campos. Baixe o aplicativo. Táxi X. Drogaria Souto Maior, em Goitacazes. Colégio João Paulo II, sem limites para o conhecimento. IVC Pereira Rangel, a drogaria do Bidô em Campo Novo. Apoio, Evamar Ferramentas e Planície. Equipamentos de segurança, Minimercado Norteflu, na chegada de Goitacazes. ABC da Confeitagem, direção da Deise. Praça da República 42, pertinho da rodoviária. Ponte On, na 21 de Abril e Pelinca Square Center. Loja Apoio Agrícola, a loja do homem do campo. Feirinha da Roça, Fênix Informática, Barão do Amazonas 38 e Billy Jeans. kHz. É a rádio que todo mundo escuta. É absoluta. 1470 kHz. Ela reina absoluta. De norte a sul, todo mundo escuta. Rádio AM é absoluta. Entretenimento, muita informação, notícias de hora em hora. É a rádio do povão. No esporte, na cultura, nossa rádio é nota mil. É a AM mais querida do Brasil. Absoluta. 1470 kHz. Ela reina absoluta. De norte a sul, todo mundo escuta. Rádio AM é absoluta. 1470 kHz. Ela reina absoluta. De norte a sul, todo mundo escuta. Rádio AM é absoluta. 1470 kHz. Ela reina absoluta. De norte a sul, todo mundo escuta. Rádio AM é absoluta. Voltamos a apresentar Redação Absoluta. Voltamos com Redação Absoluta, 9h44, já estamos contando com a presença do André Freitas aqui em nosso estúdio. Está aqui na linha conosco o Marcelo Salles, ele que é o diretor do Centro de Controle de Zoonoses de Campos, o CCZ Campos. Desde a semana passada, havia começado um mutirão por vários bairros aqui de Campos. Esses mutirões continuam nesta semana e também nas próximas semanas. Nós estamos vivendo aí em pleno verão, mas a gente não pode deixar de se preocupar com o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya, zika vírus, tudo que é de ruim. E o CCZ está fazendo a sua parte, mas você que está ouvindo a Rádio Absoluta tem que fazer a sua parte também. Dá uma olhadinha.